quero falar-te, oh coração de comovido. Perde as palavras que juntara para ti. Cantar-te sei apenas isso faz sentido. Menino doiro, vem sentar-te aqui. Menino doiro, vem sentar-te aqui. Por todo o ano é tempo de cantar janeira. Mulher da erva ainda agora vi passar. Por mar profundo, terra e todas as fronteiras. Venham mais 5 mil para te abraçar. Venham mais 5 mil para te abraçar. Pode o sol morrer de velho, pode o gelo arder também, mas a voz que de ti nasce já não morre com ninguém. O céu cinzento, o astro mudo ainda revela um bater de asas, o disfarce do seu pé. Bebendo sangue, comem tudo, olhai cautela. O que faz falta, já se sabe o que é. O que faz falta, já se sabe o que é. Junta-te a nós ao barco negro, vem falua. Pela noite fora até que se erga o sol de verão. Solta as amarras, sopra o vento, continua. Que este homem não se vai embora, não. Que este homem não se vai embora, não. Pode o sol morrer de velho, pode o gelo arder também, mas a voz que de ti nasce já não morre com...